o guerreiro da galera. Billy Brasil. Banda Louca Tentação. Será que é o fim da nossa história? Posso acreditar que acabou? Porque meu amor, porque meu amor, você me deixou. Tudo ficou tão estranho, que mudou os nossos planos. Porque meu amor, porque meu amor, você me deixou. É Daniel Cardoso. Pra cima, meu DJ! É Billy Brasil! Banda Louca Tentação! Amorado. Será que é o fim da nossa história? Posso acreditar que acabou? Porque meu amor, porque meu amor, você me deixou. Tudo ficou tão estranho, mudou os nossos planos. Porque meu amor, porque meu amor, você me deixou. Guerreiro de grandes batalhas, Puxauá. DJ Daniel Cardoso, sempre trazendo as novidades pra você. Não, você não sai da minha cabeça.

Produção. Quando tento me aproximar de ti, tu diz que não, e não queres te desiludir. Não. Ou quando apenas eu te faço sorrir, tu trancas a cara e te afasta de mim. Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? E aí você conhece outro garoto, com novo amor, com gosto de saudade. Esquece por uma semana ou outra, importa de outro alguém pela metade. Me diz onde eu tô, alguma coisa. Beijaram umas quatro, cinco bocas, com beijo que não tem gosto de beijo. Você lembrou de mim, não teve jeito. Guerreiro do Sal. Sou. Daniel Cardoso. Aqui é Daniel Cardoso. Na parada, meu irmão. Pra sentar, o novo guerreiro do Chau. Alô, Mel, telefone. DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Que não ele pra conversa, tu tem moral. Que não ele pra conversa, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pão. Vinha aqui na favela pra sentar no pão. É DJ Melly, é DJ Lohan. Os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar. Pra sentar, pra sentar no pão. Te amava e se

você. Eu estou aqui, não deixo o tempo acabar com o nosso amor, com o nosso amor. Você nem precisa partir, o que eu vou fazer aqui? Se o teu amor, não posso ficar. Lolita Confecções, na São Domingo, próximo a Nossa Senhora das Graças, Terra Firme, vestindo sua família há mais de 10 anos. Então pensa em mim, em tudo que um dia eu sonhei com você, só com você. Eu estou aqui, não deixo o tempo acabar com o nosso amor, com o nosso amor. Você está com o Guerreiro do Sal. Nunca pensei que eu ia tanto te amar, te amar. Tu és o medo, eu não me importo. Eu nunca estive apaixonada. Vem me siga nesse escuro, me deixa te levar muito além. Vou te mostrar um mundo além daqui, daqui. Só me olhe do seu jeito. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo.

Foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem indo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Te encontrar com outro pela rua, nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu. Parece um pesadelo você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou. Senti meu coração querer pular fora do peito. Nessa hora o meu mundo desabou. E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava. Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar. Uma música bem apaixonada e uma boca gostosa. Não adianta fugir. problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui, venha pra seguir, esqueça essa ideia. Problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui, venha pra seguir, esqueça essa ideia. Me canso de comer. CDs no Pará. Me diz se é sério, quando você me diz que me ama, que me ama. você. Eu nunca fui mulher de me entregar assim, de me envolver assim, não. Tudo foi sem querer. Esfreguei no seu olhar e caí no beijo teu. Agora tomei suas mãos, mas eu vou confessar que tenho medo. Que nosso amor é só uma ilusão. Amor, fala pra mim que senti o mesmo. Me disse é sério, sente por mim. Não vai brincar com meu coração. Me disse é sério, se eu posso me entregar, que não será só uma ilusão. Seu olhar, bem um dia que estava casando. Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, e se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava, e que nunca soube te amar. Estava brincando, e você me amando. Fui um bobo errado. Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado. Não vivo sem ti, te quero aqui. Hoje pra mim vem logo me amar. Te peço desculpas, te peço desculpas. Não vivo sem ti, te quero aqui. Hoje pra mim vem logo me amar. Te peço desculpas, te peço desculpas. Daniel Cardoso. Onde você passa? Ouve falar. Dinho absoluto, Dinho absoluto, fazendo você dançar. DJ Murilo, das produções. E em seu olhar, bem um dia que estava casando. Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, e se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava, e que nunca soube te amar. Estava brincando, e você me amando. Fui um bobo errado. Estava brincando, e você me amando. Fui um bobo errado. Vuto Sawa! Esse é o som do Pop Live. DJ Alice e Juninho, DJ Tomix e Landinho. Eu vou curtir com Super Pop. Esse é o som do Pop Live. DJ Alice e Juninho, DJ Tomix e Landinho. Entra nesse ninho, sinto um magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo. Alice e Juninho, Tomix e Landinho. Deixa o telefone que mais tarde eu te ligo. Toma bicada e tu passa mal. O Pop Live não tem igual. E esse voo é fora do normal. Essa família é sensacional. Senti o som da bicada, não pare. E faz agarrar junto nesse embalo. Traz mais uísque, cerveja à vontade. Eu sou do pop, segura a bicada. Eu vou curtir com Super Pop. Esse é o som do Pop Live. DJ Alice e Juninho, DJ Tomix e Landinho. Eu vou curtir com Super Pop. Esse é o som do Pop Live. DJ Alice e Juninho, DJ Tomix e Landinho. Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody. Tom Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. Eu vou voar nas garras do águia. Vem pro meu ninho, que hoje à noite é uma criança. Você me ama e eu te amo, eu não vou negar. Seu coração tá machucado e não quer perdoar. Ela está de volta. Ela está de volta. Manda New Project. New Project. O guerreiro do Chala. Teu coração, com você só brinquei e só te enganei, me arrependi. Brinquei de amor e acabei te amando. O jogo virou e agora que estou implorando teu amor, me perdoa, por favor, me perdoa, me perdoa. inteligentes e confiantes. Banda Louca Tentação. Eu sei que tá doendo essa dor. Essa dor que me consome, que me faz sofrer, que me faz querer alguém que não me quer. Você se faz de cego e finge que não me vê. E tudo que viveu comigo, você sempre foi o único, único que eu amei. Só pra você me entreguei, só pra você. Fora de dizer que me esqueceu, largue seu orgulho e vem me ver. Eu te amo, eu te amo. Não vem dizer pra mim que não me quer, que tudo que vivemos foi engano. Eu te amo, eu te amo. Tentação, Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody. Sei que tá doendo essa dor que me consome, que me faz sofrer, que me faz querer alguém que não me quer. Você se faz de cego e finge que não me vê, yeah. E tudo que viveu comigo, você sempre foi o único, único que eu amei. Só pra você me entreguei, só pra você. Fora de dizer. E mixagens DJ Daniel Cardoso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.